Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E hoje voltamos, e como já dissemos aqui muitas vezes, somos muito ecléticos e voltamos hoje à música quase instrumental. Já vou dizer porque desta vez falamos de quase instrumental. Repetimos os convidados, falamos dos Dead Combo, de que já passaram aqui na Boa Nova para falarem com, neste caso, Fazem Caso Tocam, na altura com o apoio do nosso colega Luís Antero, que mandamos aqui um abraço. E hoje, por disponibilidade dele, volto aqui eu para falar sobre um Lisboa Mulata que traz o quarto disco de originais dos Dead Combo. E hoje temos à conversa o Pedro Gonçalves para falar deste seu novo projeto. Sendo certo que o Lisboa Mulata, sendo o quarto álbum, dizem eles mesmos que é um regresso às origens, à música bastante mais simples. O que é que querem dizer com isso? Bom dia, antes de mais. Bom dia. No fundo é um disco que, por decisão nossa de alguma maneira, voltamos às origens no sentido que é um disco mais cru, com menos arranjos, com menos produção, com menos convidados também. Pronto, e de certa maneira também foi um disco em que voltámos os dois a tocar ao vivo, entre aspas. Quando gravámos o disco, gravámos as faixas sempre os dois a tocar ao mesmo tempo. Depois fizemos overdubs, claro, mas a base das músicas foi assim, foi gravada nesse sentido, daí de voltar às origens. Thank you. Dos discos anteriores parece que andaram a namorar a nossa capital, a cidade de Lisboa. Agora, definitivamente, parece que casaram com ela. Este disco é uma homenagem à cidade. Sim. Nós sempre dissemos que éramos de Lisboa e sempre afirmámos que era de Lisboa e que a nossa música fazia sentido em Lisboa. Mas nunca tínhamos posto Lisboa num disco, por assim dizer. Desta vez decidimos que seria um passo a tomar, foi das poucas decisões que tomámos desta vez. E pronto, que é assim uma Lisboa multicultural, multirracial, que sempre existiu, né? Mas é cada vez mais um facto, uma coisa cada vez mais assim. Nem sequer se pensa nisso, pronto, Lisboa é assim. E pronto, e é um bocadinho assim o retrato que quisemos fazer neste disco. Já usou aqui o termo multirracial, portanto é uma Lisboa mulata, mas é uma Lisboa hoje em dia de africanos, chineses, indianos? Sim, é uma Lisboa de culturas. Eu acho que pronto, é uma cidade cosmopolita, tens todas as culturas de alguma maneira aqui representadas e todas integradas de uma maneira super saudável, na minha opinião. Como é que Tote e Pedro Gonçalves e o Tótipos vêm em Lisboa hoje E como é que isso vos inspira para fazer um disco como este? Ou seja, Lisboa hoje em dia eu acho que finalmente se tornou uma cidade verdadeiramente cosmopolita, porque os nossos vizinhos hoje em dia podem ser africanos, ucranianos, árabes, espanhóis, portugueses, pronto, podem ser o que for, de alguma maneira. E isso obviamente que influencia, era uma coisa um bocadinho mais subliminar, mas pronto, mas influencia-nos na música, porque a música que o nosso vizinho ouve vai influenciar de alguma maneira. Uhum. É um bocado por aí. À parte da ligação direta, como diria o Sérgio Godinho, com Lisboa, sente-se igualmente, como sempre, que aquela sensação de Portugalidade atravessa os vossos discos, anteriores e, novamente, este também. Têm noção disso, ou seja, carregam deliberadamente esse som convosco? Sim, é das poucas coisas que nós decidimos desde sempre foi aproveitar o facto de sermos portugueses, não é? já que o somos, porque não aproveitá-lo, não é? Então uma das questões que nós nos colocamos sempre é os discos têm que ter sempre qualquer coisa de português, têm que ter uma melodia, um ritmo, qualquer coisa que nos leve para a nossa visão de Portugal, por assim dizer, musical, obviamente. De Portugalidade e, neste caso, também da lusofonia. Basta olharmos aqui, temos uma marchinha, mas temos uma horninha, não é? Uhum. Sim, isso também foi uma decisão, a primeira ou a segunda decisão que tomámos neste disco, é coisa rara em nós tomarmos decisões antes de gravar um disco, foi também para não nos repetirmos, abordar um continente que ainda não tivéssemos abordado, um continente musical, e decidimos abordar o continente africano, porque pronto, é um continente que nos atrai e que nunca tínhamos abordado em termos musicais. Thank you. esta sonoridade é algo que ao quarto disco é fácil de exportar, ou seja, é uma sonoridade que será reconhecida como sendo os Dead Combo chegando lá fora. Sim, eu acho que, ou seja, fora de Portugal, uhum. Os Dead Combo não são assim tão conhecidos quanto isso, não acho que seja... Sim, mas já desbravaram o terreno, já lá andaram. Sim. Mas o que eu acho é que, pronto, isso, uma coisa que nós também acho que conseguimos de alguma maneira foi criar um som Dead Combo, seja lá o que isso for, não é? Mas pronto, é uma coisa, para quem conheça, já é uma coisa reconhecível. Vamos aqui a uma fase dos desafios, que permite-nos sempre perceber também o que é que vocês ouvem e qual a vossa atenção ao panorama da música em Portugal. E o primeiro desafio é este. Imagine que venham tocar aqui ao Oliveira Hospital. Aliás, já não era a Associação Virgem, porque estiveram aqui no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, aliás, onde estive presente também. Mas regressavam agora já um palco maior, era verão, estou a falar aqui do Parque do Mandaneiro, e diziam, aos Dead Combo podem trazer convosco duas bandas ou dois autores. Que convidados trariam hoje em dia? Sim, de repente lembraríamos dos Paus. E do Hélio Moraes? Exato, do Hélio, do Quim, uma cantora de Sheila. E o filho da mãe, talvez. Agora, um outro desafio. Vem alguém da cena internacional e que diz que não prescinde de ter a primeira parte, os Dead Combo. Uhum. De que autor estamos a falar, de que vocês teriam prazer em partilhar o palco? Isso há muitos. Assim, os mais óbvios eu diria que seriam, sei lá, o Tom Waits, o Nick Cave. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? Pessoalmente eu adoraria fazer a primeira parte dos Queens of the Stone Age, embora acho que não tenha assim muita certeza. Mas pronto, eu sou fã deles. Mas pronto, mas isso, há imensas pessoas que a gente gostaria de trabalhar. Vamos aqui ao último, e o que nos dizem é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco tributo a um autor, a uma banda nacional, uhum. E que convida o Dead Combo para fazer uma versão de um tema para integrar esse disco tributo. Uhum. De que autor estamos a falar e que tema seria um desafio para vós para fazer uma versão? Boa pergunta. Autores, eu acho que haveria imensos, não é? Porque, felizmente, é a panóplia da oferta que é muito grande. A oferta é muito grande, não haveria problemas nisso. Versões, eu acho que o mais difícil para nós seria, até hoje, as mais difíceis para nós foram versões que, de alguma maneira, têm, pronto, músicas com voz e com letra. Como nós não temos cantor na banda, nem queremos ter. Temos sempre que transformar a voz num instrumento qualquer que, pronto, que de alguma maneira transmita aquilo que a voz queria dizer. Isso é talvez assim o maior desafio para nós. Mas quer avançar um nome, eventualmente? Tem todo o tempo do mundo, com a vantagem que estamos a gravar, não é? Não sei. Eu acho que assim, daqueles grupos assim míticos portugueses, talvez os Chutes e Pontapés, seria assim um desafio interessante. Ainda estamos aqui por causa de ti, ainda andamos por cá. Aproveitamos para dizer aqui que os Dead Combo são das bandas que mais vezes são referidas como as pessoas gostando de tê-los em palco. É a certeza, um gosto que entre os seus pares, e temos um par de músicos, haja um reconhecimento pelo trabalho dos Dead Combo. Isso deixa-os satisfeitos, seguramente, mas deixa-os orgulhosos de perceber que é entre os colegas de profissão que também são reconhecidos. Sim, ou seja, nós quando começámos com os Dead Combo começámos sem expectativas. Gravámos o primeiro disco só porque gostávamos de registar aquilo que andávamos a fazer sem estar à espera de nada, na realidade. E obviamente que ser reconhecido pelos seus pares, não é, de alguma maneira, é motivo de orgulho. Não, vosso nome, quer do Pedro, quer do Tó, aparecem associados a muitas bandas, como convidados. E agora estou-me a recordar-vos o meu novo álbum que saiu do Zé Pedro, que tem várias participações, de onde o single de apresentação tem também a vossa marca. É uma coisa que vos dá particularmente gozo tocar com outras bandas e serem convidados para os seus discos? Sim, sim. Eu acho que a música, acima de tudo, é partilha de experiências e partilha de ideias. Ou seja, quanto mais misturas houver, quanto mais partilhas houver, acho que mais saudável se torna. E nós, tanto eu como o Tó, somos duas pessoas que gostamos é de fazer música com pessoas. Portanto, quanto mais pessoas houver para fazer música, melhor, de alguma maneira. Aqui o disco já para venda e espera-se uma digressão. O nosso imaginário coletivo é de ver os Dead Combo, tal como já ouvimos aqui no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, cheio, que haja uma digressão pelas zonas rurais, que passem aqui pela zona da Serra da Estrela e que, de algum modo, imaginamos numa antiga casa de povo. Enfim, são situações que nos parecem normais para os Dead Combo. É algo que os atravessa em termos de ideia? Sim, sim, sim. Já houve várias ideias nesse sentido. Umas mais ou menos difíceis de concretizar, mas há assim várias ideias na cartilha, digamos assim, entre as quais havia uma ideia que era fazer uma turnê só em associações recreativas daquelas que já estão um bocadinho em desuso, que já ninguém se lembra que existem. Fazer uma turnê por esses sítios, já surgiu a ideia também de fazer uma turnê assim, por locais mais emblemáticos de cada cidade, tabernas ou cafés, coisas assim desse género. Mas para cima, são apenas ideias, não está nada concretizado. que este Boas Mota, assim como os álbuns anteriores, é transversal ao todo o território nacional. Tanto faz ouvir os discos, enfim, a uma lareira, numa casa de xisto, como num bar fumarento da cidade. É assim que vocês se sentem também? Sim, sim. Eu acho que, não, tanto eu como o Tó, somos de Lisboa. Uhum. Sempre vivemos em Lisboa, mas também pronto, temos a sorte de poder viajar por Portugal e conhecer pessoas e locais e obviamente isso também nos influencia, não é? na feitura das músicas. E aquilo que absorvemos desses locais acho que também é transmitido na nossa música e que sim, acho que faz algum sentido isso que disseste. Ou o quarto disco, Portugal, tem chegado para vocês ou começa a ser um espartilho? Portugal, ou seja, acho que para qualquer pessoa que trabalhe nesta área ou em uma área qualquer que se movimente de alguma maneira e que nas áreas artísticas é mais notório, talvez, mas acaba pela sua geografia, pela sua limitação geográfica, acaba por, a determinada altura, se tornar um bocadinho pequeno. Porque nós começamos a fazer uma turnê ao fim de, se estivermos todos os fins de semana na estrada, ao fim de 2 meses já percorremos quase o país todo e depois ficamos sem sítios para mostrar, pronto, para fazer mais espetáculos. Aí sim se torna um bocadinho limitativo. Convidar o Marco Ribô, da qual já aqui haviam dito que são fãs, por um este vosso disco. Qual é a vossa relação e o que é que percebem agora, depois de gravado, o que é que o Marco trouxe para este vosso som? O Marco Ribô, pronto, para além de ser, na nossa opinião, um dos maiores guitarristas do século XX e XXI, é também, de alguma maneira, uma das razões pela existência do Zé Combo. Porque, pronto, pela sua maneira de tocar, pelas músicas que toca, pela abordagem que tem à música, etc. Pronto, e era um sonho, de alguma maneira, que nós tínhamos, que era convidar o Marco Ribô, já desde o primeiro disco, mais ou menos. O primeiro disco há uma música que se chama Ribô, uma homenagem a ele. Uhum. E pronto, e ele, aquilo que gravou, e da maneira como gravou, ele eu diria que ele poderia ser um membro dos Dead Com facilmente, sem grandes dificuldades. A maneira como ele se integrou nas músicas é como se fosse um membro da banda. Há aqui um nome que eu não posso deixar escapar, até porque aprecio muito o trabalho, já ouvi várias vezes ao vivo acompanhar várias bandas, e falo na bateria do Alexandre Frazão, que já alguém classificou aqui como um virtuoso que não põe uma nota a mais. E presumo que estou a falar, se bem me recordo, na altura da Aldas Namorados, o Manuel Paulo definiu como um virtuoso que não coloca uma nota a mais. E aparece desde logo no disco, no tema de estreia, no Lisboa Mulata, que até antecedeu o lançamento deste disco. De onde é que surgiu este convite? O Alexandre, pronto, eu pessoalmente já conheço o Alexandre há 20 e tal anos. Quando eu tocava jazz, o Alexandre foi assim das pessoas com quem eu toquei mais. Ou seja, tocámos juntos durante muitos, muitos, muitos anos, para aí 12 anos ou 10 anos, uma coisa assim do género. Mantivemos sempre contactos e depois quando os Dead Combo, pronto, começámos a gravar, por exemplo, o Zitane Playboys foi gravado também com o Alexandre, a Royal Orquestra das Caveiras, o baterista é o Alexandre, uhum. O Ovivo Odd Club é com o Alexandre, ou seja, ele já é quase parte dos Dead Combo de alguma maneira. E então pronto, fez-se uma opção natural, nem sequer pensámos muito nisso. Thank you. a maneira que aparece aqui no registro de Spoken Word com uma letra do Sérgio Godinho. Era esta a ideia inicial que tinham para ele? Não, ou seja, foi uma música que surgiu e a música surgiu e nós pensámos imediatamente no Camané. De alguma maneira a música fazia sentido com o Camané, mas não sabíamos se seria a cantar, se seria a falar, não fazíamos a mínima ideia. Uhum. Depois foi-se chegando a acordos, não é? E na altura também quando pensámos no Camané, pensámos que o Camané normalmente canta coisas de outras pessoas, então lembrávamos do Sérgio Godinho, uhum, por ser, na nossa opinião, o maior escritor de canções em Portugal. E lançámos o desafio aos dois, eles aceitaram. E pronto, e depois foi-se chegando àquilo, ao resultado final, de alguma maneira foi assim uma discussão amigável entre todos e chegámos a essa feliz conclusão. Foi um brainstorming, né? Imagina-se. Aliás, para quem tiver a oportunidade de ver o booklet, lá está, junto ao final, ouvi o texto muito ao longe. Aliás, curiosamente aqui Camané recupera uma participação que há dois anos falávamos aqui do projeto UPA, uhum, Unidos para Ajudar, onde tinha um tema que, se bem me recordo, era o Vendaval, não é? Sim. Que já era uma participação entre vós. Vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo e rola tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfez-se em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré e verdes águas. Ao leme, o esquecimento e a alegria vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já esmaecida. Ao largo alegrar-me na viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Agora é uma altura de fazer um balanço daquilo que foi a vossa digressão com a Orquestra das Caveiras. Como é que correu e o que é que podemos expectar para o futuro? A Orquestra das Caveiras surgiu por causa do DVD com a Sanz, né? O Óbvio de São Luís, que supostamente era um concerto para fechar um ciclo, para fechar o ciclo do Zitane e Playboys, e na altura pensámos, olha, vamos fazer este concerto, e fechamos o ciclo e tal, e depois vamos gravar um disco novo. Mas depois um amigo nosso, Daniel Neves, realizador, filmou o concerto e começou a montar e ficou tão bom que nós decidimos fazer um DVD com aquilo. Ao fazer um DVD, colocámos a questão, ok, agora vamos gravar um disco, mas temos aqui um DVD para apresentar, o que é que fazemos e tal, então decidimos fazer uma turnê com a Royal Orquestra. Neste momento já não faz assim muito sentido fazer uma turnê com a Royal Orquestra, ou seja, continuar a fazer essa turnê, porque também que tomámos foi de tal voltar às origens, não é? que é voltar às origens também no palco, ou seja, voltarmos a ser os dois apenas no palco, pelo menos durante uns tempos, irá ser assim. Vamos falar aqui daquilo que é a maneira de chegar às pessoas com este disco. Já várias vezes se queixaram aqui autores de música instrumental de que as rádios têm pouco espaço para a música instrumental. Os Dead Combo também sentem isso? Sim, eu pessoalmente não tenho grande noção disso, porque eu não vejo televisão, não ouço rádio, sou assim um bocado um alien dos meios de comunicação social, ou feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista. Mas daquilo que eu sei, portanto, os Dead Combo passam alguma coisa na rádio, mas eu também compreendo que a música instrumental não seja propriamente assim a melhor, a coisa mais apetecível para uma rádio. Acho que não é. Em termos de divulgação, não é? Sim, não é assim nada que me espante. Então, pelo contrário. Como é que os Dead Combo justificam que sejam sobejamente conhecidos? Claro que aqui o parâmetro de qualidade, enfim, que você por modéstia não vai dizer, mas como é que os Dead Combo têm conseguido chegar às pessoas? E ao quarto registro, já muito dificilmente haja quem não saiba quem são os Dead Combo. Não sei, ou seja, da nossa parte, a única coisa que nós fazemos é fazer música e termos a certeza de que nós próprios gostamos daquilo que estamos a fazer. Isto não é arrogância de todo, pode parecer arrogância, mas não é. Mas é tipo uma das questões, uma das premissas que nós nos colocamos é gravar um disco e depois do disco estar gravado é chegarmos a casa a ouvir o disco como se fosse um disco de outras pessoas e nós gostarmos daquilo que estamos a ouvir. Isso é essencial para nós. Depois, se as pessoas gostam daquilo que a gente faz, obviamente que é muito melhor, não é? Mas não sei, eu acho que nós temos tido muita sorte, de alguma maneira. Porque lá está, quando a gente começou com o projeto, como não estávamos de toda à espera disto. Estávamos à espera de fazer uns concertos para os amigos e tal, assim, nos bares. E pronto, e ficarmos por aí. Há pouco falávamos aqui naquilo que é o aspecto gráfico do disco e há aqui uma referência que acho que não devemos deixar de fazer, que é, aparece no final mesmo, com a data de 1969, uma indicação de uma guitarra chamada Mulata, guitarra para solistas, portanto, feito, curiosamente, aqui bem perto de nós, em Coimbra. Este foi um mote de inspiração? Foi uma feliz coincidência, é uma guitarra que é da minha mãe, que sempre teve lá em casa dela, sempre existiu essa guitarra. Embora a minha mãe não toque guitarra, mas a guitarra sempre lá esteve. E depois, quando começámos a trabalhar para este disco, eu levei a guitarra lá para a sala de ensaios e coincidiu com o facto de também abordarmos o continente africano. E o Tó começou a tocar com aquela guitarra e, de alguma maneira, a sonoridade assemelhava-se a algumas guitarras assim, mais africanas. E depois descobrimos que a guitarra se chamava Mulata, então foi assim. Uma feliz coincidência. Exatamente. Vamos começar a apresentar este disco. Criaram uma expectativa, eu sei que é sempre complicada esta pergunta, mas criaram uma expectativa para aquilo que vai ser a recepção do Lisboa Mulata, e se eventualmente a quem venha a descobrir que o Lisboa Mulata os deve como pela primeira vez, isso suscita a procura dos vossos álbuns anteriores? Eu espero bem que sim, não é? Espero bem que sim, porque eu acho que este disco, embora tenha elementos diferentes, também tem elementos semelhantes de alguma maneira aos discos anteriores. Mas eu acho que cada disco dos Dead Combo são discos um bocadinho particulares, porque cada disco, também pela altura em que foram feitos e tudo, são, pronto, são um bocadinho, são todos um bocado diferentes uns dos outros. E acho que, não sei, eu se conhecesse uma banda assim de repente através de um disco recente e gostasse desse disco, eu ia ver a discografia anterior, nomeadamente o DVD, não é? Que agora permite associar a imagem dos Dead Combo. Sim, também. Os Dead Combo são muito conhecidos pela imagem, pela maneira como, aliás, cultivam essa imagem também, da própria maneira como o artwork da Beckintosh, que está muito bom, do álbum, aparece algum misto misterioso e a ligação sempre à cidade de Lisboa. Estão satisfeitos com este artwork uma vez mais? Sim, isso que faz isso é o Tó. O Tó é que é o designer da banda. Só para além de músico, também é designer. E sim, ou seja, a imagem sempre foi uma coisa que nos preocupou, porque como criámos os personagens dos Dead Combo, é o gangster e o gato pingado, de alguma maneira temos que, ou seja, ornamentar os personagens com algum imaginário. E isso, pronto, também é uma coisa que nos diverte. Para além da música, também é uma das coisas que nos diverte nos Dead Combo. Tem sido com centenas ao longo do tempo. Espero bem que tenha gostado desta conversa tal como nós gostámos. Sim. E seguramente iremos marcar presença para mais vezes estarem aqui na Boa Nova, porque seguramente segue aí eventualmente um Lisboa crioula, não? Sim, que sabe. está lançado o mote. Um abraço, Pedro, e muito obrigado. E falaremos mais vezes, seguramente. Ok, tá, um abraço.